tutto in fondo ai tuoi. Xerotava, aproxima-se de Conde, chame Aracaju, 1203. Bom dia. No Guarulhos, será coordenado, gás de cópia. Guardando, você tem aprovado a saída? provável saída da EL. Ok. Vermelha 126, decimal 55, Alta K124, decimal 25. Salvador, está 3597, a 7 minutos e meio da Lagoinha, passando o nível 160, processo. Então, 3517, a senhora identificação, vamos prosseguir na descida até 2000, com 1015, a chegada a BOF e o procedimento ILS para pouso para o seu 10. Para 2000 com 1015, está 3517. Afirmativo, na via chegada a BOF. Via chegada a BOF, gratidão. Tan 3597, passa nível 140 a 3 milhas de Alagoinhas, ajustando em 1015 e descendo para 2000. Entende, 1015, Tan 3597. Salvador, voo no 642, bom dia. Voo no 642, Recife, será coordenada guarda-cópia. Gente, a pista 1-0 está interditada? Afirmo, será liberada a partir dos 3-0, em mais 3 minutos. Tá ok, então. Vai ser liberada em todo comprimento ou com restrição de 1.200 metros? Negativo. Inicialmente opera com a restrição dos primeiros 90 metros, depois as 12 Zulu com a restrição de 1.200. Tá ok, obrigado. Alô, o 3171 da TAM? Já tenho sua autorização em mais 30 segundos, cópia. Copia, repita. Voo número 77, essa identificação, vigilância, mantendo 360, aponte pro ídolo, 127, decimal 2. Voo 320 via Upper Whiskey 50. Então, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. A sua rota é Upper Whiskey 50. O transponder 5123, o controle opera em 19.8. Guarulhos 320, Upper Whiskey 50, decola da 10, curva direita da EL de NER, 5123, transponder 198, controle 3171, pushback e acionamento no 02. Então, 3171, no contingimento correto, 02, o portão autorizado, puxa acionar, reporta táxi. A chamar táxi. Solo Salvador, bom dia. O Azul 4069, ciente da informação Índia, 320 Campinas. 4069, ciente Campinas. Aguarde 30 segundos para cópia. Ciente, apenas para informação, a pista no zero já está operando? A partir de agora, 0930 Zulu. Ciente, os 1200 metros permanecem? Negativo, apenas os primeiros 90 metros. A interdição de 1200 conforme notam é a partir das 2 Zulu. Obrigado. Fala Salvador, bom dia, trip 514, informação Índia. Trip 514, aguarde, ainda não recebi seu plano no sistema, confirme a OBT. Para 10, das 10 Zulu. 1000? Firmou. Gente, aguarde. Bom dia, mantém sua ligação contratada a cruza 2090. Submantém nível 350. Telemetriz 9, confirme se tem condições de executar a chegada a estar recém. Controle Salvador, bom dia, voo 175, passou 170 para 1000, na bomba. O 1795, este é o controle Salvador, meu cordial. Aciona identificação, desça para a altitude de 2000 pés na via. Chegada a Bonf, procedimento ILS para pouso na pista. 10 está na vertical de Alagoinhas, o gol 1795. Afirmativo, acionou para 2000 na Bonf, final do ILS. Final após a Bonf, ILS para 10. Gol. Positivo. 069. Cotejamento correto, reposto quando pronto para push e acionamento, posição 01. Chama na pronto, com 069. Está 3503, Recife, essa identificação, vigilância, mantém o 360. Após Deus, 126, decimal 55, com Brasília. Pronto cópia. Pronto cópia, 642. Voo 642, autorizado Recife, nível de voo 390, via Upper Whiskey 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5130, transponder o controle 19.8. 642, gente, autorizado 390, via Upper Whiskey 58. decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5130 é o transponder 19.8, o controle 1642. Segundo 642, cotejamento correto, posição é 09, reporte quando pronto. Tem, chama pronto, 1642. Ou 1824, chama em Tirova, 127.2. Ocean M3 11, autorizado para de Olinda. Zono 71 para o táxi, 108 a bordo, autonomia de 4 horas e 40 minutos, alternativo Galeão. 171 autorizado, táxi Índia, no ponto de espera da Charlie, chama a torre quando pronto, 183, o ajuste no 0 no 5. 2015 agora, via Índia, ponto de espera na Charlie, 183, 3171. Solo azul 4069 para pushback e acionamento. Confirmando o ajuste, chamou para o acionamento push? Afirmativo. Gente, correndo com a equipe de solo, tem um Airbus Datan agora no, através do 04, que inicia no táxi, segundo o meio de litrar, táxi foi ainda, está autorizado. Seu pushback e acionamento, portão 101. Após a aeronave ingressar no táxi Indy, em coordenação com o solo, iniciou azul 4069. Salvador, bom dia, voo no 804, vai passar logo em e descendo para uma centena. Informe, mano, para o plantão médio. Boa noite, 04, identifique autorizado via chegada BOMF, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 5. 3.000 pés, 1.015, final de GPS. Sente da RNAV, boa noite, 04. Sente, boa noite, ato, reponte metro, visibilidade maior, aguardando o contato da. Controle igual no 715. Zero para o Golf 757. Eu chego no 715. Só confirmando, por favor, o ILS completo. Informo ILS sem o glide. Ok, obrigado. Aerobit, Avisota 3597. 3597, completo final do procedimento do ILS X-Way sem o glide, torre no 8.3. 3, obrigado, senhor. Salvador, bom dia, TAM 3597, as duas vindas do Interterra, baixado travado. 597, continue a aproximação, tráfego ainda no avistado, reporte, confirme baixado travado. Afirmativo, senhor. 597, agora tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1 no 70 graus, com 0,6 dúzia de nós, informo cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Gente, livre pouso, tá 3597. Solo gol no 642 para pushback acionamento no 9. Meio 42 autorizado, posicionamento 09 portão, report táxi. Gente, autorizado, chama pro táxi, 642.